Yeah. What's up? Yeah. Assault tipo. Yeah. Yo. Yo. What's up? Assault tipo. Qual a diferença do polícia pro bandido? Polícia quer dinheiro, bandido quer também. Então fala pra mim quem é quem? Polícia, bandido, quem é o culpado? Cada um defende o seu lado. Os pé de black desce pra favela, mó regaço. Quem tá devendo se esconde, sai voado. Quem é polícia, quem é bandido? Polícia tem a farda, bandido tem a Glock. Fala pra mim, me diz aí, quem é mais forte? Se os dois lados te rouba e mata, a diferença é a farda ou as patas. Se tu quer paz, prepare-se pra guerra. É só vacilo, nego, vem, te enterra. Tire os olhos de mim, vê se me erra. Se tu duvida, vem pra cima e o bicho pega. Qual a diferença do polícia pro bandido? Polícia quer dinheiro, bandido também. Quem é quem? Quem é quem? Polícia cheira pau, bandido também. Qual a diferença do polícia pro bandido? Polícia quer dinheiro, bandido também. Quem é quem? Quem é quem? Polícia cheira pau, bandido também. Cada um na sua linha, cada um com seus esquema. Polícia é polícia e bandido é outra cena. Polícia cheira pó, bandido também. Aí fica difícil saber quem é quem. Quem é polícia, quem é bandido? Nessa guerra de poder, o cidadão é oprimido. Da ideia. Passou perigo, os bola da vez tomaram prejuízo. A polícia se revolta, bandido se espiroca. Atrás de dinheiro fácil, aí demora pra constatar os fatos e os erros. Todo mundo quer, não tem, então corre atrás do dinheiro, faça a sua, que eu faço a minha parte. Assim se divide os dois tipos, eu tô ligado. Um faz um assalto, o outro quer propina. Se prossegue nas favelas e duvida. Qual a diferença do polícia pro bandido? Polícia quer dinheiro, bandido também. Quem é quem? Quem é quem? Polícia cheira pau, bandido também. Qual a diferença do polícia pro bandido? Polícia quer dinheiro, bandido também. Quem é quem? Quem é quem? Polícia cheira pau, bandido também. Não tô falando nem no bandido que mete um carro forte, assalta um Bradesco e depois sai no pinote. Esquece das favelas, dos becos, das vielas, de todos os finados que aqui fizeram parte dela. Polícia embaça, o bicho pega. Se pá tem mixaria, pois aqui não sou comédia. Suborno é bem fácil, intimam logo. Na corregedoria não dá nada, são seus sócios. O bandido tem que respeitar sua quebrada. Não mete nem os ganhos, nem mesmo fora da quebra. Ideia na cabeça de ladrão é muita treta. Melhor pegar um papel e uma caneta. Uma coisa é difícil, a outra é diferente. Bandido quer dinheiro, polícia quer detento. Então, a diferença do polícia pro bandido: delega a grana, rola na favela, o sangue jorra. Qual a diferença do polícia pro bandido? Polícia quer dinheiro, bandido também. Quem é quem? Quem é quem? Polícia cheira pau, bandido também. Qual a diferença do polícia pro bandido? Polícia quer dinheiro, bandido também. Quem é quem?